achei muito malandro, vai furar o pé. Tava na frente, ultrapassei e fiz andar de ré. É, só pra tu ver qual é. O floripano foi além da fama de mané. E se as ladies de Floripa são a nata, avisa que os JIT tão matando a gima fraca. Sou crítico do crítico que me criticou, enquanto ele curtiu, bebeu lá e estudou. Pagou de professor, virou o meu aluno, tentou me sabotar e acabou sem rumo. Quis me vender um beat, 4 mil real, nem sabe fazer hit e diz que é o tal. Não vivo de aparência, sou trouxa de ninguém, e mesmo que demore, eu sei que um dia vem. Não vivo de aparência, sou trouxa de ninguém, e mesmo que demore, eu sei que um dia vem. Muito malandro, vai furar o pé. Tava na frente, ultrapassei e fiz andar de ré. É, só pra tu ver qual é. O floripano foi além da fama de mané. E se as ladies de Floripa são a nata, avisa que os JIT tão matando a gima fraca. Sou crítico do crítico que me criticou, enquanto ele curtiu, bebeu lá e estudou. Pagou de professor, virou o meu aluno, tentou me sabotar e acabou sem rumo. Quis me vender um beat, 4 mil real, nem sabe fazer hit e diz que é o tal. Não vivo de aparência, sou trouxa de ninguém, e mesmo que demore, eu sei que um dia vem. Não vivo de aparência, sou trouxa de ninguém, e mesmo que demore, eu sei que um dia vem.